Para 3178, reduza para 220. Sete, dois, três, desça para 2000 pés, autorizado ele. 2000 pés, autorizado ele. Ou 972. Foi ele, era 6224. 6224, torre 198, decimal 95. Letal 5, obrigado, daqui a pouco. Torre. 6224, aguardando o pistoleiro, continua a aproximação. Olha o pistoleiro, 6224. Com 723, condições de voadura para interceptar o localizador. Firma, voando Bruna, voo 923. 3178, o senhor vetor mantenha presente proa, desce para 2000 pés, limite ao localizador. Presente proa, é 2000. Livre pouso, chané 080 graus, 109. Pouso 90, chané 6224. Estabilizado, voo 970. Voo 970, chame a torre 19895. 295, uma boa noite, 970. Boa noite. Tomador, boa noite, voo 970, final da 10, baixa travada. Suficiente 1970, ajuste 1013. Vento 080 graus, 109, aguarda para o pistoleiro. Aguarda autorização, ajuste no 013, 970. Então 3178, reduza para 200 notes. 34 no solo 07, direita Alfa e Juliette, portão 01. Cliente livrado, Alfa e Juliette para o 01, 6224. Pouso autorizado, 080 graus, 109. Pouso 109, se tiver. Tá 3178, já estabilizando e reduzindo mais aí para dar separação com o colega. Sente tráfego, está 5 milhas e meia, interceptando, Boeing 738. Pode ser. Estamos bem, estamos bastante sobre a redução aqui. Obrigado. Gol no 723, estabiliza nele. 723, torre 19895. 295. 3178, China, torre 19895. Ok, 18895, muito obrigado. Boa noite aí, bom dia. Boa noite. 02. Estimativa, ajuste 1013, 090 graus, 109. Guarda pra chave. Ué, levou no CD. Cross the runway to Aerostar Hangar. Bravo Kilo India, segue direto Salvador, reporte de áudio de descida, ajuste no 0 no 3. No 3, 3, 0. 330 Recife, só um instante, Cláudio. Guardando até 330. 70 ao 09, direita Alfa e Juliette. Posição 9, observando o follow-up da imprensa. Pouso no 723, 090 graus, 109. Liga o pouso, 923. Salvador, da 3978, reposta normal, baixado travado. Estimativa, estou seguindo 3178. 305, cópia. Prossiga, 3305. Autorizado 330 Recife, via pelo ISC 58, decola no zero esquerda, Pucaracaju. 119,8. 5413. O 13305 aprovado do Recife, nível 330, via para o ISC 58. Colador no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle Salvador no 9,8, transponda 5413, gate meia dúzia. 13305 chamará para o pushback. Fechamento correto. Um solo, 1-2, direito, 1-2-1-9. 1-2-1-9, 1-7-2-3. 3178, vento 0-9-0 graus, 1-2-1-9, pista livre, autorizado de curso. Sim, autorizado o pouso 3178, obrigado. Isso é 1723, ingresse naquilo para o pátio 3. O portão 10 ainda está ocupado. Aguarde verificar se a infraero vai modificar o portão ou vai aguardar a liberação do mesmo. Ingresse Guilo, pátio 3 e aguarde ingresso pátio 1. Guilo, pátio 3 e aguarde ingresso pátio 1, no Golo 723. Ok, já foi disponibilizado o portão 8. Então prossiga Alfa e Juliette no 723. Alfa e Juliette para 08 no 723. Aos 14 no solo, prossegue via Alfa e Juliette, portão 7. Alfa e Juliette para 7, na 3178. Solo até 3305, passo para o pushback assinamento, gate 612. 3305, aguarde só um instante, tem dois tráfegos aí ingressando no pátio para passar a retaguarda, aguarde a liberação. Aguardando autorização, tá 3-3-0. Sim, com a equipe de solo, após passagem do rebanho da companhia, está autorizado. Pushback. Tráfego vai estacionar no 7. Após a passagem do rebanho, autorizado pushback acionamento. Está 3305. Papa 084, report to taxi. Solo 3305, pronto para o táxi, POB 96, autonomia 3 horas e 55 minutos, alternativa Natal, pronto para o táxi. 05, autorizado até o ponto de espera, via Índia, ajuste-me 13 para decolagem 118.95. Ok, PNH padrão, táxi via Índia até o ponto de espera, 10, torre 2895, na 3305. Só para confirmar, Natal, 3h35, 60 a bordo? Afirmativo. Sim. Isso, para 2 de pé, chegada à área, ajuste no 013. Ajuste no 013. Salvador, boa noite, até 3305, ponto espera da 1-0, pronto para decolagem. 05, autorizado a linha decolar, 080 graus, 1 a 12 nós. Autorizado a decolagem, até 3305. Bravo Kilo Índia, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 na 3. Decolado 3305 aos 27, 1198, bom dia. Controle Salvador 198 até 3305, bota baixo. China 6224, cópia. Controle Salvador, boa noite, até 3305, passando no 1500 pés. Até 3305, voo direto Jamo, sob vigilância, sobe ao 330. Vano direto Jamo, subindo 330 até 3305. Tempo. Centro Recife, frequência 12545. Centro Recife, 2545, tá 3305, boa. Boa. Bravo Kilo Índia, prossegue para 1-0, tem que ter mais pouco. 1-0, senhor, Bravo Kilo Índia. Gente, desça para 2.000 pés e aguarde vetoração para sinal ILS X-Ray. Gate, desce para 2.000 pés, aguardando vetoração. Bravo, Colíndia. Ground Europa Zero 84, ready to taxi. Europa 084, clear to holding point, runway 10 via apron and India. QNH 1013 to holding point, contact tower 118.95. Yeah, holding point runway 10 via apron and India. At the holding point, contact tower 118.95, Europa 084, thank you, sir, bye. Desado, inerte, 6212. Desado, reporte estabilizado. Desado, 6212. Dois, chame a torre 118 decimal 95. Torre Salvador, boa noite, 62, 112. 212, cheque o trem 090 graus, 129, tem pouso autorizado. Gente, pouso autorizado, vai baixar em 62. Bravo Kilo Índia, vetoração, curva direita proa 270. Direita 270, Bravo Kilo Índia. 1-2, no solo aos 3-7. Libera direita, Alfa e Juliette, portão 3. Corrijo, é pátio 3, posição 3, ingresso quilo. Positivo. Direita vai lembrar, Alfa, quilo. Pátio 3, posição 3. 6212, mantenha a sequência. Pode manter. Livre, cheio de táxi. Pode confirmar, aqui estava fechado há um tempo atrás, agora já reabriu, né? Afirmativo, liberou aí tem uma semana. Ah, tá, ok, obrigado. Interessante aqui. Índia, curva à esquerda, proa 180. Limite será o curso do localizador. Referências autorizado 1.700 pés. Ajuste 1.013. Com referências para 1.700 pés, Bravo Kilo Índia. Para o táxi, o Oceaner 6224, temos 58 a bordo, 1h45, Salvador. O 6224, ajuste 1013, na sequência para decolagem. Gente, na sequência para decolagem, o 6224, Oceaner, libertar. Salvador, boa noite, Europa, Ciro, 8-4, holding point, runway 10. Europa 8-4, clear, line up and take off, 090 degrees, on your nose. Clear, line up and take off, runway 10, Europa 0-8-4. Bravo Kilo Índia, no localizador. Kilo Índia, chame a torre 198.95. Chame a torre 198.95, Bravo Kilo Índia. Papatão Bravo, Kilo Índia passou o inferno baixado e travado. Kilo Índia, guarda pista livre. Intenção é pouso no zero ou circula no 7? Pouso não no zero, senhor. Aguardando pista livre. Bravo, Kilo Índia. Afirmativo. Alfa Golf Charlie, voo Iduna, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, reporte localizador. Tira aí, for rolling. Roger. Sendo ponte zero, sendo a 62 desse cara. Alfa Golf Charlie, como recebe? Desça para 2 mil pés, voo e duna, reporte localizador, 1013 o ajuste. Opa, filha de volta. Europa Series 4, navigating, we will request proceed to the ATO. Roger, leave to the right and maintain alpha, stand by the, to confirm the position. Leaving by the first right and maintaining alpha taxiway, Europa Series 4. Kilo Índia, 090 graus, 109, pista livre, tem livre pouso. Pista, pouso autorizado, pista 10, bravo Kilo Índia. Uno 868, chegada Mari, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. Fazer 8 clear taxi to gate 10. Clear to taxi, gate 10, Europa City 4. Mantém após o tráfego na curva? Sente ali, mantém após o tráfego na curva do 62 da escola do canal. O Índia prossegue parte 3 ou confiante? Tio, Alfa, Juliette, parte 1, Lima, Mike e reporta Quebec. Saliva Chaneta em decolagem autorizada, 090-12. Repetindo 07. Dois, quatro aos quatro, nove, 119-8, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite. Europa, ZA, Salvador, Tower. Salvador, boa noite, SNE 6224-1900, Chupuca. Europa, ZA, Salvador, Tower. Boa renda, Europa, ZA, voo. Just to confirm, could you inform the reason to the, about the departure? It has been due to a disagreement in a computer. So we are coming back to the apron to check with my signal. Spina 190 na Puka, o 62. Autorizado Duna, reporte localizador. Zulu November, direto Salvador, reporte Del de descida. 1.500 pés a critério, ajuste em Salvador, 1013. Ricardo. Could you try to present that delay message, because The departure time is expired. Cruzamento, corrijo, livre ingresso e reporta livre na base. O Golf Charlie chama a torre 198, decimal 95. 118. 95. Boa noite, Papa Romeu Alfa, Golf Charlie, estabilidade LS, pistão no zero, baixo travado. Golf Charlie, questão de pouso, prossegue no zero? Afirmativo, senhor. Ou no zero para o hangar da Aerostar, após. Reporta, baixar travado. É, reportar. Livre pouso, Alfa Golf Kilo, Alfa Golf Charlie, corri. 080 graus, 089. Livre pouso na 10, Alfa Golf Charlie, já baixo pra baixo. Bravo, Clay. Charlie, ao 57, libera a direita, prossegue via Alfa, Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, reporta Quebec para cruzar para a vista. Salvador, boa noite, é o Gol no 868. Diga. Gol no 868. No 868, repórter baixar travado, vento 090 com 10, 1013 ao ajuste. 1013 ao ajuste, repórter baixar travado no 868. Pode checar do Gol no 868. Pouso autorizado, 090, 112, no 868. Autorizado, pousão no 0968. Direct Force, Salvador Guam. The Recife Center are waiting for the confirmation for your departure. So it's not necessary present the delay message, okay? Just to confirm. Oituna, desça inicialmente ao 050. Do 50. Prossiga. Já está sendo providenciado, confirme a posição dentro da aeronave. No 868, no solo 02, direita, Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, no 868.